herança que papai deixou. Com suor que derramou, eu via o meu pai chegando. Da mala só tinha o cansaço, mas ele voltava feliz. Que tinha o meu abraço. Pai, hoje eu sei, hoje eu sinto o que um dia você passou. Em cada curva que eu faço, o seu cansaço. Seu filho, esse caminhão também sou um refém. Só tenho o meu caminhão, herança que meu pai. Só tinha o cansaço.